Thank you. bate suas mãos. Essa noite Ele quer te libertar. Oh, Ele quer te libertar. Oh, levante suas mãos. Todo câncer vai embora. Toda dor vai embora. Levantamos nossas mãos e tocamos a todos os problemas no seu sangue eu declaro, vai embora, no nome de Jesus. A restauração no seu lar, restaura as nossas casas, Senhor. A enfermidade, o câncer, a dor muscular, o Senhor levou, todo aleijado o Senhor já curou. Pai, em nome de Jesus, o coxo anda, o surdo ouve, ou os cegos enxergam, porque nós cremos no Teu poder, na Tua unção que em nós opera. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, mora dentro de nós, vivificará os nossos corpos. Pai, que o Seu bálsamo agora cura, cura, oh. Fomos sarados. Coloque suas mãos sobre o lugar do seu corpo que está enfermo. E se talvez você não tenha uma enfermidade física, mas o seu coração, sua alma é doente, você não consegue viver a vida de Deus, você nesta hora pode ser completamente livre, porque o rio de Deus está aqui. Por isso, coloque sua mão no seu coração. Enquanto os instrumentos tocam, você vai sentir aí onde você está a cura do Senhor. Deixe as águas do Senhor passarem em sua vida. Passa agora, Senhor, como o Senhor ungiu cada instrumento que tanto tempo temos clamado. Derrama a tua unção de cura neste lugar, para a honra e glória do teu nome. Aleluia! Receba! Restaurar e te apresentar imaculado naquele grande dia.